Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chegar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado. Cá estamos nós neste dia 18 de junho do ano de 2011, para, ao som de guitarras, violas, poetas e fadistas, termos mais 30 minutos repletos de alma portuguesa. Fique connosco, as nossas portas estão abertas e a sua catedral traz para si grandes fados. Já sabe que, se quiser pedir o seu fado, pode também fazê-lo através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então pode escrever-nos em canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Esperamos por si, pelo seu pedido, pela sua dedicatória, pelo seu momento de fado, aquele fado que lhe faz sonhar, que lhe faz deixar a sua alma correr livre ao som deste tesouro português. Vamos então começar a nossa seleção de fados de hoje, aqui com bonitos fados. Falo de Esquina de Rua, na voz de Camané. Logo depois, ficamos com Carlos do Carmo, que nos traz Canoas do Tejo. Terminamos a nossa primeira seleção com mais um senhor. Falo de Carlos Ramos, que nos traz Canto o Fado. São assim os três primeiros fados dos três primeiros fadistas que abrem então esta nossa emissão de dia 18 de junho do ano de 2011 aqui no canal 2 da sua Rádio Antena Web. Fique então connosco, ouça os seus fados, faça deste programa o seu espaço, o seu momento de alma e de tesouro português. Cansado e a cidade era tão fria, ninguém dormia a teu lado, ninguém sabia que amado o teu corpo se acendia. Ninguém dormia a teu lado, ninguém sabia que amado o teu corpo se acendia. Andavas devagarinho pelas ruas de Lisboa,

Amar só por amar aqui além, mas este, aquele, outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender é mal a bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim fluida, pois se Deus nos deu voz foi para cantar. E se um dia hei de ser posse sem nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. E se um dia com muita pena minha, tenho mais informações para dar. Estamos mesmo no fim da nossa Catedral do Fado. O tempo passou a correr, mas prometo-lhe que amanhã, entre as 12 e as 12h30, cá estamos nós, no Canal 2 da Rádio Antena Web, para lhe trazer um pouco mais desta nossa alma portuguesa, deste tesouro português que é o Fado. Espero que tenha gostado de estar connosco. Para mim, foi um prazer enorme estar consigo. Prometo então amanhã, ao meio-dia, estar aqui novamente para mais 30 minutos. Vamos terminar com três fadistas, mas antes de dizer quem são, vou deixar-lhe aqui novamente o nosso e-mail para onde pode pedir o seu fado: geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Terminamos a nossa emissão de hoje, dia 18 de junho do ano de 2011, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web, com João Ferreira Rosa, que nos traz Embuçado. Logo depois, ficamos com João Braga, que nos traz Desgarrada. E terminamos com Senhora da Minha Fé. São assim os três fados que terminam a nossa emissão de hoje. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe o resto de um ótimo sábado e, claro, um ótimo fim de semana. Até amanhã. Outro tempo a fidalguia que deu brado nas toiradas e andava pela moraria, em muito palácio havia descantos e guitarradas. E andava pela moraria, em muito palácio havia descantos e guitarradas. E a história que eu vou contar contou-me a certa velhinha. E uma vez que eu fui cantar ao salão de um titular, lá para o Paço da Rainha. E uma vez que eu fui cantar ao salão de um titular, lá para o Paço da Rainha. Salão doirado, de ambiente nobre e sério, para ouvir cantar o fado, e é sempre um embuçado personagem.